Sim. Muito obrigado, Malconex, pelos ensinamentos. É isso mesmo, tamo junto, irmão, nas ruas do mundão. Vamos que vamos. Somos emissários na missão, firmão, na contenção. Precisos como cirurgião, informação é munição. Sintonia, João. Com satisfação, o respeito é o suficiente. Necessário como o ar, indubitavelmente. Olho por olho, dente por dente, sempre em frente. Você chamou, convocou, tio, eu tô presente. Envolvido até a alma e sem fraquejar. Deus é mais vivo, rei. Aleluia. Sabemos chegar, sabemos sair, sempre pra somar, nunca subtrair. O veneno que não mata, fortalece. Não esquece. Você não atingiu o objetivo. Recomece. O teste não permite fraquejar, senão já era. A favela resiste, persiste. Bela fera, com álcool aprendi que desistir é se render. Fazer meu inimigo feliz, não vou fazer. Malandragem é viver, sair do prejuízo. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não, não amenizo, invejoso passa mal. Pede black sem futuro, tem de monte, é natural. Quer nos ver triste, derrotado pra sorrir. O adversário joga sujo, querendo nos ver cair. Mas aí, aqui, não, ó, chega devagar. Pra onde você olhar, vai se assustar, é nós que tá. Via satélite furando bloqueio de Facebook a Instagram. Sem pisar no freio, é o que tá tendo, moleque. Fazemos parte da guerrilha, Gregory. Oitavo anjo, uma família. Uh-huh. Ah, que trilha o caminho do bem. Amém. Pode acreditar. Nós seguimos na contramão do sistema. Suave. Toma aqui pra contestar. Covarde, seus atos de maldade. Somos imãs de olhares rancorosos. A fim de explorar nosso talento. Aperto de mão. Sócios nos abraçam, se alinham aos inimigos. Que escondem suas adagas por trás do seu sorriso. Pode ser que o que eu digo seja antigo, mas curtiu que custar um jaguar conversivo. Outro nível, e a minha, né, meta é liberdade, é chapa. O preto melancólico se torna presa fácil. A caça. Na selva camuflado eu tô. Quando der a brecha, um, dois, já era, doutor. E não é pouco, hein? Bota sua cara pra ver. Pretos atrás do poder, a mente capaz de fazer. O desolado acredita que é possível viver, vencer, crescer. Ser livre é o objetivo. Ser livre de todo preconceito, de tudo aquilo que te faz mal, irmão. De tudo aquilo que te faz mal, irmã. Leia o livro. Você vai saber. É isso aí. É isso. Mas, ó. Hoje vai ser daquele jeito. Ó, meu, eu tenho fé. Naquela festa ali vai ter uma pá de mulher. Botar de Nike no pé. 18K no pescoço. Vagabundo quando cola é um puto alvoroço. O meu caranguejo é destaque. Quem nunca viu, toma um bate. Não chegando, pagando, ouvindo o Tupac. Sintonia total. É nós que tá sangue bom. Já lança as balinhas que a champanhe é chandon. Cedo rap é bom, simpatia é mato. Meu grupo é cabuloso, eu tenho vários contatos. E nesse ano, lanço meu CD, ganho 1 milhão. Estouro no norte, levo o prêmio de revelação. É fita dominada e não tem pra ninguém.